Para frente, caminhando sem engano, sem mentir. Semeando sua meta, vai seguindo sua regra. Na batalha ou na festa, não se engane com novela. Põe a pisa e o pé no chão. O teatro é real, além da minha visão. Maquiagem, ficção, mente sã. Hoje e amanhã, rimador, tô rimando. Tô vivendo com a família, na latrina, poesia. Atravessando a cidade permanente, na essência brasileira. BHSP, no terreiro, no pandeiro, vai além. Corpo livre, não refém. No tambor, embalaê, funk cê, dança aê, gingaê. Esse é o hip hop, vivendo a dimensão. Contendo a emoção de rimar natural. Evolução, liberdade na cabeça, movimento dos elementos, batimento peito adentro. Tenha fé no que diz, no que faz, irmão. Hip hop em qualquer parte, militância, nova arte, dub flow invade o baile, a new school, old school. Hip hop recitando na poética sincronizada. Urbano bando canta em vibração do coração, na troca de emoção, questionando a difusão, proclamando evolução. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Se hip hop é festa, pode me convidar. Quando tem um som rolando, tô lá pra curiar. SP, BH, o ritmo é o mesmo. É de lá, onde venho, é lá que sou eu mesmo. Chama os DJ pra festa alegrar. Toca as pesadas pra gente relembrar. Daquele velho tempo que já não volta mais. Nós nas quermesses cantando racionais. Lembro da sedinha das danças de rua. Na caruda a gente conquistou muita coisa. Lamento as escolhas, rio das coisas boas. Valorizo as pessoas e suas histórias. Pintada nas paredes dessa city violenta. Hip hop é mais um gomo dessa teia. Herdeiros do funk que minha mãe dançou. Frutos do som que Sabota cantou. Não posso permitir que isso tudo acabe. Vou contar histórias, sonhar com boas novas. Som com mais baixos e emoções. Menos treta, mais flows e melodia. Se a gente tá aqui, vamos curtir, vamos zoar. Não precisa chapar pro som saborear. Estilo em comum dessa geração. Hip hop é vida, protesto e alegria. Meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa. Hip hop festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip hop festa por toda meta plena, mantendo a disciplina, continua a festa. Hip-hop festa,